ZYK 520 AM, 1200 kHz. Ondas curtas. ZYD 960, 31 metros, 9.615 kHz. ZYE 961, 16 metros, 17.815 kHz. Rádio Cultura de São Paulo, emissora da Fundação Padre Anchieta, Centro Paulista de Rádio e TV Educativas. Caixa Postal 11.544. CEP 050-36900, São Paulo. E-mail falecom@radiocultura.am.br. Sete horas e 59 minutos. Pela Cultura AM. Gramofone. Olá, boa noite para você. Estamos iniciando o nosso Gramofone pela Cultura M de São Paulo com a boa música dos anos 20, 30, 40, início dos anos 50 e os pedidos musicais através do telefone 2182-3081, telefones que são feitos de segunda a sexta-feira. É apenas um número de telefone, mas temos aí várias linhas à sua disposição, várias linhas para atendê-lo com maior tranquilidade. Não fique assim, um número só, vai ser difícil, o telefone vai estar ocupado. Não, liga pra gente. Dificilmente o telefone vai estar ocupado. É um sistema que a Cultura implantou para que a gente possa falar com você com mais frequência, com mais tranquilidade, e vocês, nos dando prazer da sua ligação, também possam sempre encontrar o telefone aqui livre e tranquilo para que vocês possam ligar. Por isso temos aí várias linhas para que você não encontre o telefone ocupado. Pode acontecer, não vou dizer que não, mas é muito difícil. Muito difícil. Ligue, experimente, depois me contem. Se tiver ocupado, não. Tá bom? Vamos iniciar o nosso programa, então, atendendo o pedido da Terezinha Gonçalves, que mora na cidade de São Bernardo do Campo, que nos ligou e pediu com Lúcio Alves, Solidão. Teu amor para mim a saudade de ter felicidade é como o vento que nas velas de um veleiro o conduz pelo mar no seu roteiro para mim. Perfume da flor é alegria. Sem teu amor, a vida é triste, é nostalgia. É como esta canção sem melodia. Iniciando o nosso gramofone desta terça-feira, 24 de outubro, nós ouvimos o pedido da Terezinha Gonçalves, da cidade de São Bernardo do Campo. Lúcio Alves cantou de Oswaldo Ferres e Aloysio de Oliveira, Solidão. Nós vamos atender agora o pedido Deixa eu ver, do Paulo Cardoso de Souza, que mora na Vila Leonor. Ele pediu com Silvio Caldas. Vamos ver aqui. Até breve, a composição do Cristóvão Alencar e Ataulfo Alves. Depois tem o pedido do José Carlos de Miranda, que mora na cidade de Guarulhos, e que pediu com a Linda Batista, Boa Pessoa. E depois nós vamos atender o pedido do Orlando Del Biagio, que mora na cidade de Santo André. O Orlando pediu com Januário de Oliveira e Arnaldo Pescuma, Mulatinha da Caserna. Vamos ouvir então? Vamos lá, enquanto eu estava falando, estava acertando aqui. A gente não mente, não, a gente fala a verdade aqui. Por isso estava rindo aqui. Vamos lá? Vamos. Até breve, você disse ao deixar o nosso lar. Até breve respondi, quase sem poder falar. E depois deste até breve, muito tempo já passou. Até breve, até breve. E você nunca mais voltou. E você nunca mais voltou ao nosso lar, deixando essa saudade em seu lugar. Meu amor, nosso amor já tinha raiz, sem você nunca mais serei feliz. E os meus olhos estão cansados de chorar e perguntam se você vai voltar. Eu não sei responder, mas meu coração bate forte no peito e diz que não. Até breve, você disse ao deixar o nosso lar. Até breve respondi, quase sem poder falar. E depois desse até breve, muito tempo já passou. Até breve, até breve. E você nunca mais voltou. Meus olhos estão cansados de chorar e perguntam se você vai voltar. Eu não sei responder, mas meu coração bate forte no peito e diz que não. Pra você hoje em dia eu já não sou cartaz, nem sei que o seu prazer é ver eu andar pra trás. Quando alguém pergunta como vou passando, sua resposta é dizer que cada vez vou fracassando. Ao saber a verdade, vê que fala à toa, que você você tem é despeito, que eu sou boa pessoa. Que você tem é despeito, que eu sou boa pessoa. Sei que fala mal por querer me derrotar, mas quem me ouvir falando terá que analisar que eu sou boa pessoa. E você fala demais, saiba que eu não sou parede pra você pregar o seu cartaz. Hoje em dia já não sou cartaz. Pensei que o seu prazer é ver eu andar pra trás. Quando alguém pergunta como vou passando, sua resposta é dizer que cada vez vou fracassando. Ao saber a verdade, vê que fala à toa. Que você tem é despeito e eu sou boa pessoa. Que você tem é despeito e eu sou boa pessoa. Pra você hoje em dia eu já não sou cartaz. Pensei que o seu prazer é ver eu andar pra trás. Quando alguém pergunta como vou passando, sua resposta é dizer que cada vez vou fracassando. Ao saber a verdade, vê que fala à toa. Que você tem é despeito, que eu sou boa pessoa. Que você tem é despeito, que eu sou boa pessoa. A mulatinha fazia curso lá no quintal. Matou o tempo, ficou por cima, foi promovida a general. Antigamente a mulatinha fazia curso lá no quintal. Mas com o tempo ficou por cima, foi promovida a general. Do fogão, vive na seda, tem um V8 e sai de braço com o capitão. Nossa trincheira, vamos ser mulata. Na Avenida São João. Nós ouvimos o pedido do Orlando Del Biagio, que mora na cidade de Santo André. Januário de Oliveira e Arnaldo Pescuma cantaram de Martinez Grau e Ariovaldo Pires, Mulatinha da Caserna, para José Carlos de Miranda, da cidade de Guarulhos. Linda Batista cantou de Carneiro Filho e Alberto Maia, Boa Pessoa. E para o Paulo Cardoso de Souza, da Vila Leonor, Silvio Caldas cantou de Cristóvão de Alencar e Ataúfo Alves. Até breve. 8 horas e 14 minutos. Vamos prosseguindo com o nosso programa. Daqui a pouquinho eu vou passar o número do telefone para você também participar do nosso programa. Gramofone pela Cultura AM. Vamos ouvir agora o pedido do Rubens Salani, que mora na Vila dos Remédios, que pediu com Orlando Silva Última Estrofe. Aí foi o pedido do Rubens Salani, da Vila dos Remédios. Orlando Silva cantou de Cândido das Neves, Última Estrofe. Vamos prosseguindo com o nosso gramofone, 8 horas e 18 minutos. A gente vai ouvir agora o pedido do Miguel Lopes de Souza, que mora no Jardim Lusitano. Ele quer ouvir na voz de Odete Amaral, Nosso Amor Não Morreu. Para o João Gonçalves, do bairro da Penha, Francisco Alves vai cantar Favela. E para o Luiz Sebastião da Silva, da cidade de Osasco, Odete Amaral e Cino Monteiro vão cantar Sinhá, Senhor. Thank you.

eu já tô vendo em teus olhos o brilhar do amor. Tá mesmo brilhando, é fina que tu tá querendo. Samba contigo, senhor, mexendo as cadeiras assim, até te escravizar. Pra mim, pra mim, só pra mim. Ai, que bom. Nós ouvimos o pedido do Luiz Sebastião da Silva, da cidade de Osasco. Odete Amaral e Ciro Monteiro cantaram de Aloísio Silva Araújo, Sinhá, Senhor. E para o João Gonçalves da Penha, Francisco Alves cantou de Roberto Martins e Laudemar Silva, Favela. Iniciando este bloco, o pedido do Miguel Lopes de Souza, do Jardim Lusitano. Ele pediu, e nós ouvimos com Odete Amaral, a composição do Alcides Rosa em parceria com Sebastião Gomes, Nosso Amor Não Morreu. Vamos ouvir mais um pedido? Vamos lá. Vamos ouvir agora o pedido do José Aquini, que mora na cidade de Guarulhos. Ele pediu com Vicente Celestino, Patativa. José Aquini, da cidade de Guarulhos, Vicente Celestino cantou dele Patativa. E a gente está encerrando assim a parte dos pedidos musicais. Quero deixar aqui um grande abraço a todos os participantes de hoje. O nosso muito obrigado. Nosso muito obrigado a você que também está nos ouvindo. E você que está nos ouvindo, ó, vou fazer um apelo aqui para você também participar do nosso programa. É fácil participar, né? Pode escolher qualquer música desse período aí dos anos 30, 40, início dos anos 50, dos anos 20. né? Todas as músicas são boas. Então não fica assim, preocupado e nem preocupado. Oh, será que eu vou escolher uma música boa? Não, fecha o olho, pensa numa música, liga pra gente e escolhe. A gente vai ter o maior prazer em poder tocar a sua música e vai ser uma alegria muito grande pra gente a sua participação. É só você ligar de segunda a sexta-feira, no horário das 9 da manhã às 6 da tarde. O telefone é o 2182-3081. 2182-3081. Olha só como é fácil participar. Aí você fala seu nome, seu sobrenome, pede a sua música preferida dos anos 20, 30, 40, início dos anos 50, fala o nome do seu bairro, o nome da sua cidade, o nome do seu estado, e aí alegria por nossa conta. Vai ser muito legal a gente poder falar o seu nome, tocar a sua música preferida, falar o nome do seu bairro, da sua cidade, do seu estado. Vou ficar aguardando a sua ligação. O telefone é o 21-823081. Antes de encerrarmos o programa, eu estarei repetindo este número de telefone e torcendo aqui pela sua participação, tá bom? Gramofone pela Cultura AM. 8 horas e 32 minutos, prosseguindo o nosso gramofone, oral Aurora Miranda. Tá meu dinheiro, mas já não admito. Eu digo e repito que não acredito. Se você tem a coragem de usar em malandragem, tá meu dinheiro, mas se quiser vá trabalhar, oi, a pedir emprego na pedreira, eu não estou disposta a viver dessa maneira. Você quer levar a vida tocando viola de papo pro ar, e eu me mato no trabalho pra você. Se você tem a coragem de usar malandragem, dá meu dinheiro, mas não admito. Eu digo e repito que não acredito. Se você tem a coragem de usar malandragem, dá meu dinheiro, mas se quiser dar trabalho, oi, pra pedir emprego na pedreira, eu não estou disposta a viver dessa maneira, meu bem. Se você quer levar a vida tocando viola de papo pro ar, eu me mato no trabalho pra você. De alcançar. adeus que eu lhe dei na hora de partir. Oh, uma voz de longe me chamou, quase que meu coração parou. Saudade é sombra que se vê e não se pode alcançar. O destino que zombou de nós quis de novo me enganar. Voltou, eu porém não creio nessa voz. Thank you. No gramofone pela Cultura M, Carmen Barbosa cantou de Pixinguinha e Cícero Almeida, Por Você Fiz o que Pude. Bando da Lua, de Alberto Ribeiro e Hervé Cordovil, Uma Voz de Longe Me Chamou. E Aurora Miranda, de Ciro de Souza Garcês, Não Admito. 8h42, Carlos Galhardo. Ou melhor, Gilberto Alves. Voltei meu primeiro tom do correio, uma carta para a mulher que me abandonou. Voltei o segundo, terceiro, e o meu pombal terminou. Ela não teve nenhum pombo, voltou. Soltei meu primeiro pombo correio, uma carta para a mulher que me abandonou. Soltei o segundo, terceiro, e o meu pombal terminou. Ela não teve nenhum pombo voltou. Depois que aquela mulher me abandonou, não sei porquê, minha vida desandou. O canário morreu, a roseira murchou, o papagaio emudeceu, o cano d'água furou. E até o sol por pirraça invadiu a vidraça e o retrato dela desbotou. Soltei meu primeiro pombo correio, uma carta para a mulher que me abandonou. Soltei o segundo, terceiro, e o meu pombal terminou. Ela não teve nenhum pombo voltou. Depois que aquela mulher me abandonou, não sei porquê, minha vida desandou. O canário morreu, a roseira murchou, o papagaio emudeceu e o cano d'água furou. E até o sol por pirraça invadiu a vidraça e o retrato dela desbotou. Carta para a mulher que me abandonou. Soltei o segundo, terceiro, e o meu pombal terminou. Ela não veio e nem o pombo voltou. Você nasceu pra sorrir. Você nasceu pra Vicente Paiva e Xanca de Garcia, e Leninha Costa cantou Exaltação à Bahia, Irmãs Pagãs de Assis Valente e Nelson Petersen, Pra Que Você Me Tentou, e Gilberto Alves de Benedito Lacerda e Darcy de Oliveira, Pombo Correio. Gramofone pela Cultura AM. Às 8 horas e 51 minutos, Manuel Reis. Thank you. Não, não cabe numa canção tudo que eu quero dizer. Onde é o teu coração? Palavras não posso resumir todas as mil expressões do meu sentir. Porém, e o que eu quero dizer não cabe numa canção, num beijo há de caber. Atrás o meu tormento. cantarei esta canção, talvez dançarei ainda uma vez. Eu junto a ti, a orquestra, nós dois, um bis para o amor. Esta canção, talvez dançarei ainda uma vez. Eu junto a ti, a orquestra, nós dois, um bis para o amor. Nós ouvimos Moraes Neto cantando de José Maria de Abreu e Jair Amorim, Bizarei Esta Canção. De Cinha Batista com Castro Barbosa, de Amado Regis e Gadê, Meu Grande Amor. E Manuel Reis cantou de Carolina Cardoso de Menezes e Oswaldo Santiago, Tudo Cabe Num Beijo. Infelizmente o nosso tempo acabou, mas amanhã, logo após o professor Pasquale Cipronetto e o programa Nossa Língua Portuguesa, estaremos de volta com mais uma edição do nosso gramofone e a boa música dos anos 20, 30, 40 e início dos anos 50. Eu espero contar com o seu pedido musical pelo telefone 21 82 3081 21 82 3081. Ligações feitas sempre de segunda a sexta-feira, no horário das 9 da manhã e 6 da tarde. Liga pra gente, tá bom? Então um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela companhia. Os participantes do programa de hoje também, o nosso muito obrigado. No programa de hoje, seleção musical Márcio Barker, apoio de produção Camila Camazano dos Santos, trabalhos técnicos e apresentação Carlos Oliveira. A gente vai pro intervalo comercial, já já a boa música dos anos 50, 60 e início dos anos 70 no Musicalidade. Até já. A Cultura AM apresentou Gramofone. Nos 3 anos do governo Lula, a média de novos empregos é de 105 mil por mês. Nos 8 anos dos tucanos, era de apenas 8 mil, 12 vezes menos. Agora eles dizem que tem uma fórmula mágica para criar empregos no Brasil. Você acredita? Lero, lero, conversa pra boi dormir, nem jogue conversa fora, se não perder 8 anos. Vai fazer agora? Não troca o certo pelo duvidoso. É Lula de novo com a força do povo. Coligação A Força do Povo. PT, PCdoB, PRB.